Já vi qual foi a nascer. Já vi qual foi. Você não é o meu lugar. Thank you. mas eu não conseguia mais esperar. Seus olhos me olharam enquanto você segurava a minha mão. Já sei o que você tinha pra falar, mas eu não conseguia mais esperar. Let's meet you.